criança que passa, que brinca, que ri, que chora e que tem. A vida, pois vive num sonho muito encantador. Paz, se reina em teu ser, és pureza mais linda, ó criança. Amor, sim, vive amor, só isso que sabe. Aí que vê vida, é isso que tens: amor, esperança, riqueza e bondade. Flor, és a rosa em botão, tens no seu coração amor.